parar? Parar pra quê? Por que parar? Por que parar? Feliz caminho sem julgar ninguém. É a fonte, a ponte, cristal horizonte. Simples aprendiz no progresso novo. Com equilíbrio louco somos todos. Pra que de ideia, de tio Will? Pra cada vitória o barato é mil. Certo, tranquilo, tamo no estilo. Bem bom estar a vida. Em homenagem a amigos e família. Não desisto, é nós, Patrício. Sente fruto, a piscina transparente. Minha visão, fundão lá na frente. Lucrou, tô ligado, persistente, justo. Malote, moleque, tá no mundo. Na vida, momento, avançar, recuar. Se preparar, objetivo, alcançar. Por que parar? Parar o certo pra quê? Se todo mundo quer o melhor pra se viver. Acreditou? Tô. Além na parada, tá? No tempo adequado, preparado, inovado. Depende de você, pronto pra vencer. Por merecer, fez acontecer. Intercâmbio, Brasil, Califórnia, Japão. Brasileiro na Europa, louca função. Irado, moleque, mó da hora o som. Eco, roupa, zunhoque, tênis bom. Esse é o naipe da nova geração. Disciplina, filhão, daquele jeitão. Manobra radical, velocidade a todo. No vapor, faz o título, reprise de novo. Dá pra amar o design, curtir a aurora. Ser brasileiro é ser da hora. Dá pra amar o design, curtir a aurora. Mais um brasileiro, mundão afora. Almejou África, nações, Londres, Olimpíadas, Copa, F1, Toyota. Atleta no pódio, ouro conquistou. Prata, bronze, um por amor. Campeões, cabuloso, história se escuta. Escola, música, esporte, educa. Fenomenal, ou mais de lupa. Cocre, gostou, brisou, que dia louco. Mar, sol, estrela, o luar. Salvador, Rio de Janeiro, Baixada, é nós que tá. Na arte, construir. A linguagem contagia, coloquial, é a nossa gíria. Por que parar? Parar o certo pra quê? Se todo mundo quer o melhor pra se viver. Por que parar? Parar o certo pra quê? Se todo mundo quer o melhor pra se viver. Dá pra amar o design, curtir a aurora. Ser brasileiro é ser da hora. Dá pra amar o design, curtir a aurora. Mais um brasileiro, mundão afora. Ooh.